cresci no interior, no meio do mato eu vivi assim. Acordava bem cedinho com os passarinhos cantando pra mim. Logo eu me levantava, vida de menino era só brincar. Jogo de bola, de gude, pião e boboque era sem parar. Quanta saudade que sinto das tardes que eu ia pra escola estudar. Aprender tudo aquilo que um dia o mundo iria mostrar. Quando voltava pra casa, a minha mãezinha estava a me esperar. Passava a mão em meus cabelos e me alimentava sempre a me cuidar. Hoje, depois de alguns anos, aqui na cidade começo a lembrar. De tudo que já passei, de tanta saudade começo a chorar. Sei que a vida não para, que a vida não volta, eu tenho que seguir. Mas se eu pudesse eu voltava, pra viver de novo tudo que vivi. Foram todas essas coisas que me deram forças para prosseguir. Trago esses ensinamentos como rumo norte do meu rio. Hoje passo ao meu filho isso que um dia meu pai me ensinou. Sou pai, amigo e companheiro, o maior parceiro ele sabe que eu sou. E assim eu sigo em frente, semeando esperança no meu caminhar. De vez em quando volto lá, rever minha terra é bom relembrar. Pois é mais feliz um homem que olha pra trás e pode se orgulhar. Fiz desses ensinamentos, meu rumo, meu norte, nasci pra cantar. Hoje, depois de alguns anos, aqui na cidade começo a lembrar. De tudo que já passei, de tanta saudade começo a chorar. Sei que a vida não para, que a vida não volta, eu tenho que seguir. Mas se pudesse eu voltava, pra viver de novo tudo que vivi. Hoje depois de alguns anos, aqui na cidade começo a lembrar. De tudo que já passei, de tanta saudade começo a chorar. Sei que a vida não para, que a vida não volta, eu tenho que seguir.